Tubarão, de Peter Benchley. Editora Darkside, 320 páginas. Você não está vendo, mas ele está lá, no fundo, observando suas pernas se mexerem nas águas turvas. A mais perfeita máquina assassina da natureza, o predador que mantém seu posto no topo da cadeia alimentar desde a época dos dinossauros. Um torpedo de carne, ossos e dentes. Não há para onde fugir. Tubarão é o clássico romance de Peter Benchley, que deu origem ao primeiro blockbuster Steven Spielberg. Mas, mesmo antes do sucesso na telona, o frenesi alimentar de Jaws se transformou num fenômeno de vendas. O best-seller internacional foi o principal responsável em elevar a fera de barbatanas dorsais ao status de perfeita encarnação do mal. Se já existiu um bicho-papão na natureza, ele está dentro da água. A história se passa em Emmett, um balneário ficcional situado em Long Island, Nova York. Quando o corpo de uma turista é encontrado na praia, o chefe de polícia Martin Broad ordena o fechamento das praias da região. Mas o prefeito Larry Vaughan, mais preocupado com o dinheiro dos veranistas, consegue abafar a notícia e libera o banho de mar na cidade. O banquete está servido. Marcelo Zaniolo. Eu sou Rodrigo Carvalho. E eu sou o Diego Locon. E esse é o tão esperado JPC Cast número 24. Então hoje, amigos, nesse episódio icônico no JPC Cast, aqui no LivroCast, falaremos de um clássico não só da literatura, como também do cinema. Hoje, como você deve ter visto aqui na thumb, no nome do episódio, falaremos de Tubarão. Jaws. Conhece esse livro? Conhece esse filme? Cara, o livro eu não li. O filme foi o melhor filme que eu já vi de trás pra frente. De trás pra frente? Como assim? Cara, é um filme assim, ó, onde tem um tubarão na água, e aí ele, quer dizer, tem um tubarão sendo puxado por um barco, aí ele sai do barco, vai até a praia e vomita a gente. Caralho. Caraca, meu Deus. Caraca, velho. Esse episódio é pro Rodrigo, né? O Rodrigo é fanzaço de tubarão. Não, pior, cara. Pior que ele vomita uma criança. Uma criança. Ele vomita um monte de gente na praia, né? Um monte de gente. Uma criança também. Bizarro pra caralho. Vamos falar sério, gente. Por um segundo. Não, é sério? Falar... É sério? Porra. Não, ele não vomita criança, né, cara? Ele come criança. É, não, tudo bem, mas no filme do Diego ele vomita criança. Tá, vamos então rebobinar e começar do começo, tá? Vai lá. Tubarão, livro do autor americano Peter Benchley, acho que é assim que fala. Famosíssimo, né? O primeiro blockbuster da história. Primeiro filme do Steven Spielberg, que é um dos maiores diretores do cinema, né? Primeiro filme não, primeiro grande sucesso dele, né? Ah, então tá. Bom, obrigado. Ô Marcelo, tu nunca rebobinou a fita, cara? VHS? Já, claro. Então, tu nunca viu Tubarão sem a sua frente? Ah, não lembro, cara. Eu botava pra rebobinar e saia fora, não ficava vendo filme. Sem graça, a melhor parte de ver o filme é rebobinar ele depois. Melhor parte do Tubarão é rebobinar ele. Na moral, isso, porra. Tubarão clássico. Caraca, cara, caraca. Bom, mas vamos lá. Deixa eu ver se tem isso no YouTube. Pode ser, se tiver o link a gente coloca aqui embaixo depois. Mas antes de falar do livro em si, cara, eu devo dizer que Tubarão é o responsável por eu ter medo de água. Cara, eu sou cagado com água. Não, mas isso é sério ou tu tá zoando? Não, sério, cara, sério. Eu tenho um pavor de, tipo, lógico, eu gosto de praia, gosto de mar, surfei uma época, nadava e tudo mais, mas porra, cara, eu chego a um certo limite da arrebentação, uma profundidade do mar, eu começo a viajar em coisa ruim, cara, e sério, esse filme eu acho que é o culpado por isso, velho. Mas não foi só você não, cara, tipo, foi engraçado porque esse filme, ele transformou de fato o tubarão em algo assassino, e a coisa foi tão pesada com o lançamento desse filme, década de 70, meio da década de 70, que o tubarão começou a ser caçado, como se fosse uma besta do mar, começaram a matar tubarão, exterminar o tubarão, cara, sério mesmo. Por causa do filme? Por causa do filme, por causa do filme. Caraca. Exatamente, o filme estabeleceu o tubarão como um monstro do mar mesmo, assim, uma parada aterrorizante, e depois tiveram todo um trabalho pra tentar desmistificar um pouco isso, que, óbvio, não diminuiu tanto assim, porque o tubarão branco ainda é bizarro pra caralho. É por isso, então, que o autor depois ele vira ativista contra a matança de tubarão? Não só por isso, porque, na verdade, ele também era... Ele gostava de sair alto mar, pescar, né? O cara gostava já do contato com o mar, mas eu acho que também um pouco, porque, no fundo, ele acabou contribuindo pra trazer esse mito pro tubarão, né? Essa questão do monstro do mar, devorador, assassino. Uma coisa que o tubarão gosta de matar, né? A questão da relação com se alimentar. É o assassino dos mares e tal. Eu acho, talvez, por um pouco de culpa, quem sabe? Não sei, né? É, eu tava pesquisando, eu vi isso, eu não sabia se tinha a ver com o livro ou não, né? Mas, legal. Lembrei de uma história agora, só rapidinho aqui, um off-topic. Eu tava surfando uma vez com meu irmão, e a gente tava na arrebentação esperando as ondas aqui em Floripa, né? E daí meu irmão apontou pro fundo do mar, tinha um ponto preto, né? Lá no fundo, assim, né? Porra, evidentemente é uma boia de barco, né? Uma marcação pra barcos, enfim. Aqueles de 100 metros, 150 metros. Isso, né? isso. Daí ele apontou, a gente era muito novo, então ele era mais novo que eu. Ele ainda é, mais né? mais novo que eu, logicamente. Continua sendo, né? Daí ele falou assim, cara, ô Celo, o que que lá, cara? Eu falei, pô, é um tubarão, cara. No mesmo segundo, velho, parece que tu me ouviu, pulou um boto, um golfinho, tipo, a uns 50 metros de mim, tá ligado? Cara, eu nunca voltei tão rápido pra praia na minha vida, velho. Ela pegou a melhor onda da vida dele, né? Não, tipo, a mais rápida de todas. Eu fui remando mesmo, cara, nem aí, sabe? Foi que onda remando, que nada, né? Que, cara, na boa, cagado, assim, cagado. Não, a maneira que você voltou cagado, teu irmão ficou lá, né? Tipo, assim, paradão, tipo, porra lá, meu irmão, um cuzão, cara. Deixou o irmão assim? Mais novo lá, né? Foda-se. É, deixou o irmão mais novo lá. E pior, ele vai, cria o terror no moleque, inventa a porra do negócio, toma um susto sozinho e vai embora sozinho desse moleque lá. Boa. Mas é aquele papo, eu não tenho que nadar mais rápido que o tubarão, só que meu irmão, né, cara? Cara, é isso aí. Olha só, você aprendeu agora com o nosso host, com o Marcelo, que você tem que ser mais rápido apenas que seu irmão. Claro. Se você for mais rápido que alguém, o tubarão pega esse alguém. Cara, é isso mesmo, né? Boa, tá, boa. Fechando off topic, vamos voltar pro episódio. Você tem uma relação boa com seu irmão hoje, imagina? Tenho, cara, tenho. Sei. Ele tá vivo. Ah, entendi. Mas vamos lá. Vocês sabiam, cara, que esse filme era baseado num best-seller? Sim. Sabiam? Eu não fazia ideia. Cara, eu sou cinéfilo. Ah, não. Tu é fãzaço do livro, né? Do filme, desculpa. Eu gosto do livro também, li um pouco. É, tu leu? Oh, olha só a novidade. Li um revelações. Pouco, eu fiz a pesquisa de... Revelações. Eu fiz a pesquisa, cara. Eu analisei Tubarão, cara, pra uma aula que ia dar. Tubarão é incrível. Porque assim, eu pesquisando pro episódio de hoje, cara, o livro era um sucesso muito antes do filme ser lançado. Cara, foi instantâneo. Foi tipo assim, o cara ficou milionário com o livro e muito rápido. Porque o livro foi lançado em 74 e o filme é logo depois. É muito rápido, assim, poucos anos depois. Caraca. Então assim, foi uma parada absurda, cara. O sucesso do livro foi uma parada absurda. É, falando na relação dos dois, a capa lançada pela Dark Side, né, a versão clássica do livro Tubarão, ela, tu tava falando em off, Rodrigo, é o pôster do filme? É o pôster do filme. É o pôster clássico do filme. Tem uma mulher nadando, né, tem tubarão em vermelho, autor, um tubarão vindo de baixo pra cima na capa. Engraçado que o filme Piranhas 3D vai emular essa capa, né? Coloca uma piranha no fundo do lago e uma mulher nadando com a boinha também na superfície e tal. Mas não compara. Não compara. Não, mas é um filme divertido. É um filme muito divertido, cara. O Piranhas? É, Piranhas 3D. Muito divertido, cara. Será que tem livro também? Não, imagino que não, cara. Piranhas 3D também. Cara, mas assim, o que você... Bom, é foda falar então de... Eu não sabia que era um pôster, tá? Até por isso eu trouxe isso pro debate agora. Não sabia que era o material de divulgação do filme, né? Mas é uma capa que, cara, funciona muito bem. O contraste branco, azul e vermelho e tal. Eu acho que essa capa é basicamente pra quem realmente é fã do filme, né? E quer fazer uma relação direta com o filme, né? Por isso que eu acho que eles lançaram duas capas mesmo, né? Uma capa pra aqueles caras que são mais próximos ao filme e a outra a galera que vai comprar o livro pela questão mesmo da literatura, né? De guardar um clássico com uma capa original e tal. Então eles lançaram dos dois pra agradar ambos os gostos, imagino eu, né? É, porque a Dark Side, ela tem a versão clássica, né? Que é essa capa do filme que a gente tá falando agora. Marcelo, mas a capa do filme não é uma brochura e a capa com a boca do tubarão não é uma capa dura? É, isso que eu falo agora, que eu acho que o Rodrigo tá errado, porque tem duas capas, né? Tem essa clássica que a gente tá mencionando e tem a capa de edição limitada, vamos colocar assim, que a Dark Side sempre lança, que é uma capa dura, é um material mais bonito, a parte, vamos colocar assim, quando tu fecha o livro, aquela parte da página que aparece, não sei o nome disso, é vermelha. Ah, pode crer, pode crer. Então, na verdade, estão lançando uma edição especial e uma edição mais mundana, isso, né? Isso. Ah, pode crer. E essa versão especial, ela é a boca do tubarão, assim, mostrando os dentes, né, os 1 milhão de dentes, essa boca nada bonita, que eu nunca quero ver na vida, pelo amor de Deus, né, a goela do tubarão. É uma capa que tem a ver também, tem até uma montagem na internet, que depois eu posso postar aqui embaixo na postagem, que é, sabe aquela imagem bem típica do Spielberg dentro da boca do tubarão? Sim, sim. Né, daquele boneco, né? Ele tem, sentado, tem, né? Isso, tem uma montagem feita com essa capa, assim, sabe? Como se estivesse dentro da boca dessa capa, assim, bem, bem bacana. Tem a ver com filme também, né? Logicamente, não tem como desvirtuar livro e cinema, né? Mas aí, então, a gente vai analisar a capa da edição especial. Cara, as duas. Mencionamos as duas aqui, mas vocês gostam das capas? Legal, não legal? Chama atenção, não chama? Eu acho legal falar só que tem duas capas, né? Pro ouvinte, de repente, quiser comprar, saber que são duas capas distintas do mesmo livro. Isso. Uma edição normal, uma edição especial. Exato. Se o ouvinte quiser comprar aqui no link do post, eu indico a capa dura. Exatamente. Especial. Capa especial. É especial. O Diego tá de ressaca, mas ele não perde. Não. Não perde tino para negócios. Tem que manter meus vícios. Bebidas, negócios à parte, cara. É outra história. Diego, se beber, não nade, cara. Não entre no mar, pelo amor de Deus. Não, eu já perdi um amigo afogado, não vou fazer a mesma coisa. Pá, meus pêsames. Até fazer piadinha agora, meus pêsames. Mas vou fazer a piadinha do mesmo jeito, cara. Vocês nunca beberam e foram pra praia, tipo, e ficaram na neura de que tem coisa no mar, assim, tipo, caralho, tubarão, jacaré e tal. Jacaré no mar. Jacaré no mar. Em lugar com água, tipo rio, mangue. Cara, eu sabe? Acho que essa neura tem mesmo você sem estar bêbado. Eu acho que tem um quê, sabe? É muito bizarro, não tem como. Caraca. Né? Marcelo, jacaré não sei quando. Cri. Diego, já que a gente tá falando de jacaré e tubarão, o que a baleia faz tudo? Ele não sabe fazer essas brincadeirinhas, né? Cara, olha só, a gente tá muito off-topic hoje, tá foda, cara. Tá foda. Uma parada que é muito foda, que é interessante, que assim, esse é o primeiro livro do cara. O cara fez um sucesso absurdo com o livro e ele era jornalista, né? O cara era jornalista e o mais incrível, ele escrevia os discursos do presidente da época, que era o tal do Lyndon Johnson. Sério? Olha só que foda, meu irmão. O cara escreveu os discursos do Lyndon Johnson, o cara era jornalista da Newsweek, se não me engano, e o maluco vai lançar um livrinho. Tipo, ele falou que ele teve a ideia do livro tipo, 10 anos antes de escrever o livro, né? Que foi por ali, 73, eu acho. Ele passou um ano escrevendo. Sabe de onde que veio a ideia? Cara. Ele teve a ideia basicamente lendo uma notinha de jornal que dizia que tinha um pescador que ele pegou um tubarão branco de 2 toneladas numa ilha perto ali de Nova York. E aí ele ficou com isso na cabeça dele. Ele falou, cara, que foda, né? Tubarão branco. Ficou marcando aquilo na cabeça dele. E ele passou 10 anos com a ideia. Simplesmente um dia sentou, conseguiu sentar e escrever. E passou um ano escrevendo. E lançou Tubarão, que foi um sucesso absurdo, né? Foi absurdo mesmo o sucesso, assim. Muito, muito grande mesmo, né? Cara, esse autor, ele é o terceiro na família dele a ser escritor, né? O pai também era, o avô também era, eu não conheço nenhum dos dois, mas são autores de certa fama nos Estados Unidos, né, o sobrenome Benchley é muito famoso por lá, então, de repente essa carreira jornalística e a ideia, a ambição de escrever um livro já tenha vindo entre aspas do DNA, né, e eu tô vendo aqui também os livros lançados por ele, cara, tô vendo em inglês, tá, vai ser uma tradução bem tosca aqui, mas tá, vamos lá, primeiro livro Jaws, né, que é o tubarão, o segundo livro The Deep, a profundidade, sei lá, o fundo, sei lá, o terceiro The Island, a ilha, o quarto livro é A Garota no Oceano de Cortês, sabe? Cara, tudo a ver com o mar, velho. É bizarro. Caraca. Aí lá pra frente, em 91 ele lançou A Besta. Em 94 o Tubarão Branco. Em 97 Criatura. Caraca, velho. O cara tinha uma fixação, né? Tinha. De repente até por essa questão de contato com o mar que ele tinha, que a gente falou antes. Não, é que o maneiro também é que assim, ele foi convidado pelo Spielberg a fazer a adaptação do roteiro, né? Ele faz a adaptação do roteiro junto com um outro roteirista, né? Então ele controlou bem ali a adaptação como ele queria, mas o interessante é que o final não é o mesmo, e isso foi uma imposição do Spielberg, que falou, olha só, eu quero um final que seja cinematográfico, que seja hollywoodiano, e acabou que o escritor cedeu e falou, tá, eu entendo o que você quer. Ele ficou meio relutante, assim, porque o livro dele é muito calcado dentro de uma técnica mesmo de pesca e, né, uma coisa mais realística, e aí, porra, quando você adapta pro Hollywood, tem que ser uma coisa muito mais impactante. Aí ele falou, tá, bom, eu entendo, não curti a ideia, mas eu entendo fazer o quê. E aí ele, quando viu o filme, falou, caralho, funcionou pra caralho, sabe, tipo, pro cinema funcionou muito. Cara, lá na frente Realmente eu volto a isso, mas que informação imprescindível, cara. Aí o Spielberg falou pra ele assim, cara, eu preciso de um final explosivo. É, exatamente. Mas foi isso, foi isso. É que eu não queria dar um spoiler e tal, mas foi basicamente isso. O Spielberg, cara, falou isso. Eu acho que todo mundo já viu Tubarão, cara. Ah, todo mundo já viu, né? Tudo bem. Tem continuações, aliás, né? Tem milhões. Não, eu não sei qual é o final do livro, mas agora eu vou ter que ler pra saber como é que é o final. O final do livro é diferente. É bom quando o final do filme da adaptação é diferente do livro. Exatamente, exatamente. Eu acho legal. Sinceramente, assim, tem muita diferença. Isso, não dá spoiler do livro, entendeu? Quer dizer, não dá spoiler do final. Pode crer. O livro, ele tem muitas diferenças do filme, óbvio, que o filme é um blockbuster, é um filme de aventura, né, com suspense e tal. O livro, não. Ele realmente, às vezes, ele passa bem perto do drama, e ele desenvolve bem os personagens, cara, que eu acho que é interessante. Então, por exemplo, o biólogo, que no filme ele é só um malandrão e tal, não sei o quê, aquele cara playboyzinho, consciente ambiental. No livro, não. Ele é meio mau caráter, o cara é meio filho da puta, que gera muita situação, muito atrito entre os três personagens quando eles já estão no barco. E o capitão, né, o delegado, na verdade, né, ele fica ficcionado com essa questão do tubarão, e tipo, de capturar o tubarão, a consequência de um tubarão naquele litoral, e ele começa a afastar da família, começa, né, a ter consequências severas na relação dele com o filho, com a mulher. Então, assim, é um livro bem mais profundo, de fato, que o filme, que não significa que uma coisa seja melhor que a outra, né, são opções diferentes, são adaptações, a mídia cinema é uma, a mídia literária é outra, então tem essa de, o livro é sempre melhor, isso é uma babaquice, isso é bobeira, estupidez, mas o livro é muito bom também. Rodrigo, pergunta que não quero calar, tu terminou de ler o livro, cara? Não terminei, cara, eu peguei, na verdade, eu li ele, assim, abrindo capítulos e comparando com o roteiro, que era a minha análise, era essa, né, era comparar o livro com o roteiro, então eu não li todo o livro, eu só fui pegando as partes do roteiro, comparando com o livro, e nem fiz todo, mas fiz bastante. Esse teu trabalho era de conclusão de curso? Não, isso aí eu tava montando uma aula sobre roteiro, cara, fiz isso também com Silêncio dos Inocentes, que a gente pode falar aqui também futuramente. Olha só, não, porque se tu tivesse lido todo, tu tava saindo da chamada agora. Não li, não. Porque o nome do episódio, né, Julgando pela Capa. Julgando pela Capa, mas eu não li tudo, não. Não li, não. Tá bom, gente, vamos lá. Estamos caminhando nós três juntos de mãos dadas, já que é o episódio 24, né? Deixa eu aproveitar um pouco então a piadinha de vocês. Na livraria, e a gente vê essas duas capas, a clássica e a edição limitada da Darkseid. Tubarão. Chama atenção, não chama, gostam, não gostam? Alguma crítica, algum elogio? Primeiro, a capa, que é o pôster do filme, funciona muito bem por conta da lembrança que a gente tem do filme, né? Então é algo visual que, cara, de longe na livraria vai botar o olho assim, porra, legal, é tubarão. É. A segunda capa, ela tem um impacto muito maior, ela é muito mais, digamos, assustadora, assim, mas eu acho que se olhar de longe vai parecer que pode ser um livro qualquer de biologia, sabe? Não sei. Pode crer, parece mesmo. Cara, eu não acho. Porque é uma foto, né? Então, eu particularmente prefiro capas com ilustrações, né? Mas e outra também, esse tubarão tá com escovar os dentes dele, cara, bem branquinho, não sei. Não tá faltando nenhum, né, cara? Tá com uma boca muito perfeita, não sei, cara. Eu acho que esse tubarão não mordendo ninguém, não, cara. Vamos lá. Ó, tá muito limpinho, né? Tipo, caraca. Não tem uma sujeirinha, não tem nada. Esse tubarão é meio frouxo, né? Esse tubarão é meio Marcelo. Hoje eu vi que o tubarão esbarrou em alguém e pediu desculpa. Exatamente. Tubarão fugiu da prancha do Marcelo, sabe? Caralho, que porra é essa? Uma prancha, fudeu. Cara, eu achei as duas capas muito foda. A primeira, a clássica, né, do pôster do filme. Eu falei do contraste, que eu achei muito bonito e tal, realmente muito chamativo e tal. Tem a regra dos terços ali, tem, enfim, tá bem construída mesmo, bem montada a capa. Mas a capa especial, cara, essa versão limitada aqui, velho, olha, eu vou falar uma coisa que, né, vão rir, mas foda-se, é a impressão que eu tenho. O livro te convida, cara, a entrar na boca do tubarão, sério. Eu pego esse livro na mão assim, velho, dá vontade de porra, sabe? Sério, eu tenho vontade de conhecer a história, cara. Por mais que ela seja baseada num filme, aliás, virou um filme famoso e tal. Se você entrar na boca do tubarão, você não vai ter história nenhuma. Ah, você entendeu o que dizer, cara. Tipo, assim. É uma parada semiótica, tá ligado? Não, cara, sim. Eu também gostei bastante das duas capas. O pôster é óbvio, é foda, né? Tipo, ele é bem resolvido. Ele é muito, muito bem resolvido. O pôster vai funcionar normalmente como uma capa e funcionou muito bem. Mas é isso, é uma coisa assim, é a capa do livro, não tem nada novo. Chama atenção porque é, de fato, a capa de um grande clássico, né? O pôster de um grande clássico. Então é difícil até analisar. Funciona, é muito bacana, não tem como. Agora, a edição especial, eu tenho um pouco disso que o Diego falou. Parece um livro de fotografias científicas, sabe? Tipo assim, o tubarão, aqui é a barbatana do tubarão, aqui é não sei o que do tubarão, não sei o que. Dá um pouco dessa sensação, mas assim, sei lá, do fundo ela também cria uma certa tensão, né? Boca do Tubarão é bizarro pra caralho, né? E é uma edição que parece ser realmente muito... Cara, todas as edições especiais da Darkseid são maneiras, né? Maneiras pra caralho. Isso aí é uma coisa indiscutível. E essa capa realmente é maneira. Puxa um pouco pro lado meio da biologia ali, mas é de leve, cara. Eu também gostei bastante. Não tem muito o que... Capa bacana. E fica complicado falar de... Bom, o Rodrigo já leu um pouco do livro, né? A gente conhece o filme, mas vamos lá. O que você acha da sinopse do livro? Vocês têm... Por exemplo, vocês têm vontade de ler esse livro? De ver o lado... A história original, a escrita do autor, adentrar mais esse psicológico dos personagens, como o Rodrigo falou, de, tipo, ver esse drama, enfim, ver o desfecho diferente que a história tem, ou não? Ah, eu fico meio vendido nessa. Melhor vocês falarem, né? Vocês dois falarem, Tô né? Tô vendido sempre, cara. Tu fica, Diego? Tens interesse de ler, cara? Uma história que tu queria ver em livro, assim? Eu dou nota 3 pra expectativa por conta de já ter visto o filme. Então, eu não sei se eu vou ter grandes acréscimos aqui. Lógico que o Rodrigo já falou que fala muito mais aprofundado dos personagens e tal. Isso é o que eu já esperaria de qualquer livro de que teve uma adaptação pro cinema, de ser mais aprofundado. Mas como a história eu já conheço boa parte dela, né? Talvez sim, um 3 ainda pelo final, né, nem pelo livro inteiro. Eu entendo tua nota, lógico, é tua nota, né? Quem sou eu pra mudar a nota de alguém? Mas eu dou 5, velho. Eu dou 5 porque assim, a capa fala comigo, essa talvez. Eu não lembrava do pôster do filme, tá? Eu não lembrava, não sei se eu vi no cinema, não vi de certeza, né? Não, só não vi. Você não viu isso, não, mano. Eu não lembro da capa do VHS, não lembro de ter visto essa imagem antes. Talvez, enfim, no subconsciente, assim. Mas a capa fala comigo sem eu ter esse apreço pela nostalgia do pôster e tal, sabe? É o teu cagaço do tubarão da praia. Então vamos aos outros pontos. Eu conheço a história, óbvio, eu conheço a história. A história fala de um tubarão, ponto. Pra mim, é isso que eu lembro. Eu não lembro direito do biólogo, do delegado, do capitão. Eu lembro da imagem deles, mas não lembro da intriga de cada um, sabe? E assim, o que me marca muito nessa história, como eu falei lá no início, é o medo que isso criou em mim de profundidade da água, assim, sabe? Aquela parada de caraca, vou viajar longe agora aqui, tá? Porra, a gente quer saber se tem extraterrestre no mundo, a gente não conhece o fundo do mar, tá ligado? E isso sempre foi muito forte em mim, cara, de tipo, esse encantamento com o mar e esse medo do mar, sabe? Muito em parte do tubarão e muito em parte também do talento do Spielberg. Eu sei que muito foi o Spielberg que fez esse filme ser um blockbuster, talvez por mudar o final, por maestria de não mostrar o tubarão no início do filme, aquele suspense, aquela carga emocional que ele faz. Eu tenho muita curiosidade, cara, de saber da onde veio isso. E como foi o autor que escreveu o roteiro, eu tenho uma curiosidade maior, quer dizer que o cara tem capacidade de escrever uma história legal, sabe? Não foi tipo um argumento legal que foi bem utilizado no cinema, não. O argumento foi bem utilizado pela pessoa que criou a história, então é válida a narrativa, né? E por final, cara, essa brincadeira de final diferente, se tem coisas adaptadas que eu já conheço que me fazem com que eu queira que consuma em duas mídias, né, cinema e livro, é final diferente, cara. Eu sou maluco por isso e, assim, eu lembro do final explosivo do Tubarão filme e eu tô maluco pra conhecer o fim, né, talvez não explosivo, provavelmente não explosivo, do livro e nota 5, cara, sem pensar duas vezes. Ainda mais pra capa especial. Ah, show de bola. E é bem diferente, não é bem diferente. Mas, assim, pra mim é difícil, mas eu daria 4 pra expectativa. Tu já conhece tudo, né, cara? Tu já conhece. Não, é porque, assim, é engraçado, porque nesse aspecto, eu tenho curiosidade, sim, pra saber mais sobre os três personagens, principalmente do Capitão, né? Vocês não vão lembrar, mas ele tem um monólogo que ele fala de uma situação que ele tá à deriva ali, numa guerra que ele participou, ele tá à deriva no mar, junto com outros soldados, são atacados por tubarões. É incrível esse monólogo do cara. Eu quero conhecer mais esses personagens, sim. Eu acho que aprofundar esse drama da situação é bacana, sim, né? O tubarão vai servir de alegoria pra muita coisa, e isso é muito legal. Mas, sei lá, esse porra desse filme, desse roteiro, funciona perfeitamente bem pro cinema. É incrível como funciona no cinema. O quanto eles desenvolveram de cada personagem, que não é tanto assim quanto no livro, mas parece que é na dosagem perfeita. E nem os efeitos visuais, que são inadequados já, são ultrapassados, infelizmente. Nem isso afeta a qualidade do filme, na minha só opinião. Um pouquinho. Só. Exatamente. Mas nem isso me afeta, sabe? De tão redondo que é esse filme, de tão bem adaptado que é. Então, assim, às vezes eu fico com um certo receio de investigar mais e vou ler, sabe? Porque na mídia, né, sabe? No cinema, essa porra funciona perfeitamente bem. Então, talvez um D5 pra isso, por isso, mas eu dou 4. Eu acho que é um cenário muito interessante. Esse cara parece ter domínio da escrita, domínio mesmo, ele tem domínio da escrita. É um cara que entende do que tá escrevendo, ele tem paixão pelo mar, e é isso, né? Porra, o roteiro dele foi tão foda, o livro dele deve ser incrível também. É isso, cara, expectativa 4. E a capa especial especial é bonita, funciona, é bacana, é bem feita. E o pôster é incrível. O pôster é incrível. Levanto aqui um questionamento. Já que o Rodrigo falou que o final do livro é diferente do final do filme, será que o final do livro tem alguma coisa a ver com o velho mar do Hemingway? No final do livro ele come um peixe gigante, né? Camarada, caralho. É. Ele é... Não é, você conseguiu, né? Nossa, eu dei spoiler de dois. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Cara, eu vou bipar isso. O que a gente não fez em duas horas de gravação do Velho Mar, ele fez agora em 15 minutos. É, em 10 segundos. Em 10 segundos ele cagou a porta. Vou ter que bipar, cara, danado. Boa pergunta. Falar com a gente, mandar uma pergunta, fazer uma crítica ou enviar sugestões, você pode escrever na parte de baixo da postagem, no local destinado aos comentários, ou enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Agora, se você quiser saber de tudo o que acontece no Livrocast ou acompanhar as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Twitter, no @livrocast, e curtir a fanpage facebook.com/livrocast. Então não deixe de enviar seu feedback, de interagir com a gente, de nos ranquear no iTunes e, claro, de indicar o Livrocast para todos os seus amigos. Depois de muito tempo, estou aqui na companhia de Rodrigo e Diego para a leitura dos comentários. Que isso, finalmente. Porra, nunca mais, né, cara? Os dois puderam estar juntos aqui. É um lugarzinho mal frequentado esse aqui, né? Uma chama de dia. Acho que, no fundo, nenhum dos dois queria participar muito dessa parada. Olha, né? Só. Fazer o quê? Não fugimos. Eu quase larguei nenhum dos três, né? Cara. Aí eu ficar mal. Brincadeira. Aí ia ficar mal. Não, vamos lá. Então, aqui hoje o papo é sério. É, vamos falar no feedback aí do último JPC Cast. Então, é legal estar tá os três aqui, o Rodrigo, o Diego e eu. E estamos falando do e-mail que a gente leu no último episódio do Ari Félix, sugerindo que a gente montasse um esquema com conta bancária pro pessoal depositar um dinheiro, pra gente comprar os livros, como uma forma de incentivar nossa leitura, incentivar pautas diferenciadas, né, e etc e tal. Bom, vocês estão todos cientes da discussão, né? Nesse momento ele não tá ciente de nada, né, cara? Tipo... Diego também? Tá de ressaca ainda, Diego? Tô. Diego tá... Nossa, o Diego vive de ressaca, cara. Eu tô olhando pra capa do livro, que tô com essa porra aberta aqui, velho. E tem uma coisa, tipo, o neguinho vai ajudar a gente aí com um dinheirinho e tal, o Diego vai gastar essa porra toda em álcool. Toda em álcool, é um perigo. Se não for em álcool, vai ser em gasolina. Exatamente. Não, mas então, tipo, a discussão, eu não vou ficar repetindo o e-mail dele aqui por questão de conveniência mesmo. Se você não sabe o que a gente tá falando, volta no último episódio, ouve lá no final, que é bem rapidinho, né? A gente leu bem rapidinho, discutiu sobre isso. A ideia é de montar uma conta bancária pra gente movimentar o Livrocast, uma forma de apoiar, né? Então, eu fiz um compilado aqui agora, vou ler com vocês, vamos debater rapidamente aqui, passar um novo feedback pros ouvintes. Acho legal fazer isso. E, bom, vou começar antes que a gente se alongue demais. Primeiro a comentar foi o Ari Félix, né? O próprio que mandou a ideia, né? Ele falou que, nossa, que ideia maravilhosa. Óbvio. Que teve essa ideia brilhante. Lambeu as próprias bolas. O cara é muito engraçado. Ele quer ser o Diego, né? O sonho dele é ser o Diego, acho. o que ele manda de piada pra mim por e-mail, olha, cara. Mas enfim, daí ele fala, se ninguém mais... Eu vou dizer que na veia humorística ele tá muito mais perto do humor do que eu, que o nome dele é Ari, né? Ari, pode crer. É o nosso Ari Toledo do Livrocast. Não é Félix, né? É Toledo, é bom. Aí ele fala, cara, se ninguém mais se dispor a doar, eu deposito na sua conta mesmo, caso, né, Marcelo e tal. Ou até pego o seu endereço, compro online e envio pra vocês. Tipo, isso é ele falando, né? Mas acho que daí já seria... Aí a gente já começa a ficar com medo, sabe? Aí o cara é um psicopata que vai dar endereço pra ele. Não é assim que funciona. Não, mas a gente vai bolar uma ideia de que não precisa ser tão personalizado assim, sabe? Então, mas ele tá reforçando aqui que realmente ele tá afim dessa ideia. Outro ouvinte nosso, o Augusto Ganzert, tá? Colocou o seguinte. Oi, tudo bem? Não seria melhor a ideia de criar um Patreon? Tem alguns podcasts aí que já estão fazendo isso. De qualquer forma, eu apoio a ideia de procurarem uma forma de monetizar o Livrocast para pagar as despesas do site. Boa sorte. Alguns não, né, cara? Alguns não. Todos né? Praticamente todos, né? Queria escrever isso no comentário de vocês, mas não consegui. Ele mandou por e-mail e tal. Então, é uma ideia, né, cara? O Patreon é uma ideia bem mais viável, praticamente formalizada já, né? Não tem que... Estão todos os trâmites ali já. E, bom, eu acho bem atraente, cara. Eu acho bem atraente. Assim, eu... Bom, vamos ser sinceros, né? Eu tinha um pezão atrás com o Patreon, cara. Quando surgiu, eu achei uma babaquice o Patreon. Aí eu comecei a entender a ferramenta, cara. E hoje em dia eu mudei de ideia. Caô. Que ele chegou pra mim e falou... Patreon, ridículo! Não faria Patreon nunca! Aí um ouvinte mandou assim... Por que vocês não fazem um Patreon? É mesmo, por que vocês não fazem um Patreon? Vamos fazer um Patreon agora! Vamos fazer um Patreon agora. Por que não, né? O Luiz Ricardo no Twitter falou outro dia, tipo, esperando ansiosamente por um Patreon do Livrocast, então... Mas, tipo, eu mudei de ideia realmente por entender a ferramenta de que não vai mudar pra quem não quer ajudar, sabe? Vai ser continuar sendo de graça e tal. E é um meio de formalizar, fica muito claro pra quem tá ajudando quanto o podcast ganha, quais são as metas, o que ele ganha, como cobrar e tal, sabe? É muito... Porra, tá ali, sabe? Então, assim, ó, pensando nessa ideia do Ari, de, monta uma conta bancária, cria as regras... A ferramenta é boa por isso, cara. Deixa claro, porra, no Patreon tudo clarinho ali já, sabe? Então, facilitaria, mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, li o comentário do Ari, do Augusto Ganzert e do Luiz Ricardo no Twitter. A Paloma Aleoncio colocou o seguinte... Livrocasters, finalmente encontrei uma maneira de pôr Hermann Hesse, ou acho que é assim que se fala, na pauta do Livrocast, que é o autor favorito dela. É, graças à ideia super legal do Ari. Vocês têm meu total apoio, mas amadureçam essa sugestão antes. Abraço, sucesso. Então, voltando àquele ponto, né, de pensar sobre, de ter uma ideia, né? Estamos caminhando pra uma solução aqui, né? É muito trabalhoso, né? Pensar tudo do zero e deixar bem claro e tal. Outro e-mail aqui também do Rodrigo Quirino. Ari, parabéns pela ideia. Genial. Caraca, o Ari tá com tudo hoje. Galera do Livrocast, vocês também têm meu total apoio. Resolvi sair da minha zona de conforto pelo clique do download na app de podcast e tal e resolvi comentar, né? Então, tá agradecendo a gente pelo apoiando a gente, agradecendo pelo magnífico trabalho. E aproveita pra opinar o seguinte. Talvez algumas pessoas não irão se manifestar por aqui ou em algum outro canal a respeito da sugestão do Ari. Uma vez que muitos apenas consomem seus dispositivos móveis, o excelente trabalho produzido por vocês. Então lance essa pergunta por Twitter, Facebook e também insista nela por áudio, né, que a gente tá fazendo agora aqui pra dar mais uma rebatida nisso. Uma dúvida. Caso saia essa ideia do papel, novos autores poderão ter a honra de ser seus trabalhos avaliados por vocês ainda em mídia digital? Enfim, mais uma vez parabéns pelo formidável trabalho, grande abraço e sucesso. Cara, eu só queria reforçar uma parada aqui importante rápido. Nós debatemos muito sobre isso tudo, né? Ideias que podiam ser produzidas pela gente, a ideia do Patreon, como de fato tornar o Patreon interessante pros ouvintes. Porque eu acho que isso foi a nossa maior preocupação. Você tem uma porrada de Patreon aí que não oferece muita coisa e, na verdade, tá pedindo, de fato, uma doação. Que eu não acho errado, não. Não acho errado, não. Você tá fazendo um produto, tá se esforçando, o ouvinte decide se quer fazer a doação ou não. Ah, mas a gente queria tornar mais interessante. Aí, assim, se o cara vai fazer só uma doação, não necessariamente pensava que vai ser um Patreon. É. Poderia ser qualquer outra ferramenta ali. Exato. Sei lá, PayPal, né, cara? Podia ser PayPal, podia ser até PagSeguro, tu consegue fazer a doação. Exatamente. Então, assim, já que é o Patreon, a gente realmente debateu muito aqui, reformulou uma lista do que oferecer. Vamos falar então, cara? Vamos falar então? Já vamos falar, tá fechado. Qual é a nossa decisão? Vamos falar? Não, sim, pode falar. Diego, fala aí, Diego, tu que tá quietinho. Cara, eu acho que a gente vai ter vários patrões. Vários patrões, tomara, amém. É, isso aí. Faremos um Patreon, gente, faremos um Patreon. A gente acabou optando pelo Patreon e basicamente é isso, assim, nós queríamos, óbvio, ter, por exemplo, programa semanal, poder produzir com mais afinco, né? Mas é uma questão realmente de falta de tempo, não é fácil. Então, no fundo, claro que é um incentivo, né? Então, assim, né, foi interessante, a gente começou a debater, foi pro Patreon, pode ser bom pra todo mundo, pra gente, pros ouvintes. Então, é isso, acho que ficou interessante, né? A gente conseguiu fechar uma ideia boa. E sobre o que ele falou agora aqui, né, o Rodrigo Quirino falou sobre novos autores, cara, assim, ó, particularmente, tá, a gente sempre tentou ajudar novos autores. É claro que se mandarem o original pra mim, cara, e eu não gostar, eu não vou ficar forçando meu tempo de leitura pra ler uma coisa que eu não tô gostando, sabe, mal escrito e tal. Eu sempre fui sincero a respeito de todo mundo que mandou o original pra mim. Eu não tinha e-reader antes, agora eu tenho um, mas isso é papo pra outro ambiente. Eu não tinha como ler em forma digital, eu não leio na frente do computador, eu não consigo. Então isso dificultava um pouco, cara. Tinha que ter livro impresso, tinha que mandar um livro pra mim, que eu também, porra, acho errado eu pagar, sabe? Enfim, isso é antigamente. Agora no Patreon, cara, a gente vai ver como vai ser certinho, as recompensas, vamos pensar com atenção nisso, cara. E assim, ó, de mim, vou falar por mim então, eu sempre quis ajudar muito novos autores, porque um dia eu quero ser um novo autor, sabe? Eu sei que é difícil, cara, eu sei que tem muita gente boa por aí que não tem atenção, então, cara, seria um prazer, sabe? Ajudar e ler e divulgar todo mundo. Lógico que vai ter que ter, quanto mais gente mandar, mais gente interessada, maior vai ter que ser o crivo pra gente poder filtrar isso de alguma forma, né, cara? Nosso dia também só tem 24 horas. Mas tem interesse sim, cara, e vamos discutindo isso, vamos ver como é que funciona, como é que fica o nosso Patreon formalizado, né? Mas eu acho que o arremate é esse, né? Faremos um Patreon e vai ser formidável. Eu vou entrar numa pira aqui agora, que eu já ouvi, antes de ter o Livrocast e tal, eu já tinha escutado isso da boca do Azaghal, que era o e se cada download gerasse R$1? Cara, esse mês a gente bateu um total de 800 mil downloads. Ah, sim, claro. A gente já estaria quase milionário. Mas como a gente não tem como fazer isso, né? A gente ainda quer que que seja de graça pros ouvintes. Eu acho que a melhor forma é cada um doar o quanto acha que a gente merece ou o quanto pode doar, e se puder doar. Cara, então, 800 mil, velho. O Patreon, enfim, esse episódio de hoje, esse comentário de hoje é o seguinte: pra deixar claro que a gente pensou, debateu e tá criando, criou, não sei como é que vai ser, um Patreon pro Livrocast. Tá, a gente vai, em outra oportunidade, vai divulgar pra vocês isso, vai ficar bem explicado, valores, cada etapinha, cada recompensa, cada meta e tudo mais, pra gente tá bem, jogando bem transparente com vocês, que é uma forma que eu sei, cara, eu sinto, ainda mais nesses últimos meses, que tem gente querendo ajudar a manter o Livrocast. Não é questão de vai acabar, sabe? É questão, tipo, de, cara, o trabalho de vocês é muito legal, eu sei que é trabalhoso, eu sei que é árduo, eu vou ajudar, sabe? E eu acho legal, cara, eu como produtor de conteúdo, vocês também com certeza concordam com isso, vai ser um puta mão na roda pra gente, cara, então, uma puta mão na roda pra gente. Então, tá formalizado, vai ter patrão do Livrocast, e a gente quer que você seja nosso patrão. Vamos começar com o nosso, nossa, como é que é? Vender o peixe aqui, né? Você vai ser o nosso Silvio Santos, cara. É. Isso aí. Quem quer dinheiro? O Diego quer beber mais, né, Diego? Oi? Onde é que eu tava vendo? Mas então, gente, muito obrigado aí, Ari Félix, né? Muito obrigado por ter suscitado esse debate, essa discussão, que veio de ti a ideia, realmente. A gente começou a pensar naquela ideia do banco, agora subiu até um Patreon, que vamos falar mais sobre isso mais vezes ainda, com certeza. Muito obrigado a todo mundo que comentou aí, cara, que a gente tava preocupado de, se é uma pessoa só interessada, para por aqui, né? Se forem duas, para por aqui. Agora, se forem muitas pessoas, como foram muitas pessoas em rede social comentando e tal, no próprio comentário, do site, por e-mail, sai do papel e vai sair graças a vocês. Então, alguns nomes aqui. Muito obrigado, Lucas Ferraz, Thiago Lima, Manuela Ferreira, Ali Félix, Anderson Pereira, Bergo de Almeida, Camila Albuquerque, Jona Mazen, Rodrigo Quirino, Paola Leôncio, Augusto Hansert, enfim, e se eu esqueci algum nome, me perdoem, mas, né, é complicado. montar a pauta é complicado. Então, dito isso, espero que vocês gostem da novidade, espero que vocês acompanhem a divulgação do Patreon que deve acontecer nos próximos dias. O JBC Cast de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. E o biólogo, não sei se vocês lembram dele, né? Que é um dos três tripulantes lá. Tem um delegado, o biólogo, né? E o capitão, né? O biólogo... Cara, qual é o nome do biólogo? Foda-se, né? Como é que posso não lembrar? Mas o biólogo, ele é meio filha da puta, assim, sabe? Tipo, ele é um cara meio porra louca, meio escroto pra caralho, meio mau caráter e tal. E vai querer gerar a discussão entre os três ali no barco. Então é muito mais tenso. Ele desenvolve muito mais os personagens. Por exemplo, a fixação do capitão do... Não, esse eu tenho que lembrar. Como pode não lembrar o nome dessa porra? Porra, o trio tá preparadaço. É, cara, eu tô mal, cara. Puta que pariu. Vou abrir aqui. Deixa eu botar aqui, ó. É que eu tenho uma lida. Essas paradas também eu sei há muito tempo, cara. É foda. Não, cara, tu é especialista de cinema, né? Nem quero saber. É Hooper. O capitão, né? O delegado, na verdade, é que é o Martin... acabou que eu vi, esqueci. Mas foda-se, cara. O delegado, ele fica ficcionado em pegar o tubarão, em capturar o tubarão. E ele começa... Isso começa a afetar muito a família, né? Ele começa a afastar da esposa, dos filhos. Peraí. O biólogo fica, né? Não. Voltando. É que você se perdeu no que eu tava falando. Capitão. Ah, tá. O delegado. É tipo assim, eu, voltando. Deixa eu falar melhor isso. Realmente ficou meio mal. Resumo, depois tu corta tudo. Chama atenção, não chama, gostam, não gostam. Alguma crítica, algum elogio. Pode começar aí, cara. De boa. Sei lá, cara. Não, sei pô. Lá, cara. Tu falou que eu tô meio zoado hoje ainda. Tô meio aéreo. Tens interesse de ler, cara? Uma história que tu queria ver em livro, assim? Queria nada agora, meu irmão. Só queria um gelo. Deitar. Cara, assim, ó. Com a ressaca que eu tô, esse monte de água aí na capa, pra mim já tô lendo, cara. Tá vendo? Eu tô precisando de um copo d'água mesmo. Porra, Diego. É bom que já dá expectativa, estrelinha, caralho. Já puxa expectativa, vocês acham? Eu acho que rola já puxar já expectativa. Já puxa tudo, né? Sei lá, não sei. Vê aí. Pode ser. Vamos de boa. Vai lá, Diego. Já pode puxar tua nota aí também. Eu dou nota 3. Tipo, parece mega aleatório, saca? Não. Eu chutei aqui. Dá 3, velho. Tá 3. Tá 3. Entre tubarão e água, fica água. Preciso me hidratar. Dor de cabeça. Eu dou nota 3 de expectativa, porque... É a expectativa que a gente anota, né? Cara. E esse é o tão esperado JPC Cast número 24. Agora o Marcelo vai se sentir realizado. Diego, chegou o tal programa, famoso programa do Marcelo. Marcelo, tô sentindo você mais feliz. Você um tanto mais animado. Não, cara. Afetado, talvez, pelo Isso programa. É você, cara. É você que tá diferente, Rodrigo. Você tá vendo um mundo mais colorido. Não. Você tá mais colorido, Marcelo. Você tá mais colorido. Engraçado que ele falou pra mim assim, vou escolher a capa de um livro de macho para tentar passar desapercebido aqui o programa 24. Mas não adianta. Não adianta vir com esses livrinhos aí de macho, não. Querendo bancar de machão. Tu não é não, rapaz. Tu não é não. Prova isso, Rodrigo. Cuidado. Marcelo tá desafiando aqui, né? Daqui a pouco vai rolar uns comentários aí de uma galera do Sul, né? No LivroCast, né? Aí não reclama. Cara, tá louco, velho. Eu tinha esquecido que era hoje, cara. Pô, não tava preparado pra isso. Você vai fazer na edição, tipo, uma festinha, né? Uns parabéns, galera gritando, pau. Vai estar uma festinha pra você, tá bom? Cara. Tu vai fazer isso. Meu parabéns, cara. Tu mesmo vai colocar isso na sua trilha. Claro que não, cara. Se quiser fazer, fica à vontade. É foda, você fica dominando a porra da edição, é foda. É, eu boicoto. O Diego tá por aí ainda? Não, fui embora. Essa piadinha ruim do Rodrigo, né? Desistiu, é. Eu quero participar disso, essa piada que amador, tá rolando. Amador. Porra, 3 meses essa merda, essa piada, cara, e você não muda ainda. É muita palhaçada. Porra, finalmente acabou, gente. Caramba. Qual que é o próximo agora, que é o número cabalístico? Tem um programa ainda inteiro. Vai surgir uma maneira de fazer a piadinha, com certeza. Eu confio no Diego pra isso. Vamos ver se ao longo do programa ele se expande aí, amor. Eu tô meio lesado ainda. Você trabalhou até de noite, né? Não foi terça? O que foi ontem? Ontem eu tomei um porre descomunal, velho. Que merda. Fiquei bem de boa. Essa friaca da porra aqui, tá louco? Marcelo nunca tomou um porre na vida, cara. Ele que toma acha? Metade de uma tulipa de cerveja. Que acha? Ah, cara, tu faz rugby. Faz rugby, cara. Porra, faz rugby. Gole pra mim hoje, não, porque a gente pode gravar mais cedo, porque eu não vou fazer rugby. Rugby? Quem faz rugby? Rugby. Porra, não faço rugby. Caralho, muito louco, né, cara? Vamos fazer rugby. Mas tudo bem, vamos falar do programa aí que interessa. Vamos, né? Acho que tá. Acabou teu estoque de pedinha fraca, Rodrigo. Não fiz uma piada, foi uma constatação. Vem cá, quem foi o cara? O cara tava me xingando desde que começou. Vamos lá. Eu posso apanhar por esse comentário, mas, tipo, cara, é um monte de cara correndo se agarrando no campo, velho. Porra! Não, e a coisa é tão bizarra que eles jogam pra trás. Jogam pra trás, cara. Tipo, caraca, jogam pra trás, joga a tua pra trás. Não, cara. Porra, bizarra. Fala isso pros caras, não pra mim. Porra, quero ver falar na cara deles. Sou inocente, eu sou de boa ainda, só tô aprendendo. Ah, eu falo. Não faz isso. Acho que não. Cara, é que assim, ó, eu um tempo atrás eu remava. Não, e daí tinha uma piadinha no próprio... Eu gostava de pegar no remo. Isso, tinha uma piadinha no clube que eles contavam que era o seguinte, que remo é o esporte mais gay do mundo. Os caras falavam isso. Nossa. Porque tu senta no duro, tu pega no grosso e tu vai de ré ao teu objetivo. Vocês mesmo falavam isso. E assim, enfileirado, né? Um atrás do outro. Enfileirado. Não, mas isso era piada. Enfileiradinho. O barco que tu remava tinha quanto, Marcelo? Ah, tinha 1, 2, 4, 8. Oito enfileirados dando ré. Remar uma festa, uma bagunça. Bons tempos, mas não rolava nada de... Né? Bons tempos. Aí eu fui pro rugby. Marcelo é aquele cara que pega a bola e se joga no chão pra vir aquele montinho em cima de todos os homens. Caraca. Todos os adversários. Eu não vou ter animação pra continuar. Chega, cara. Fala tubarão. Vamos lá, então. Porra, quero ter uma animação agora, vamos lá, peraí. Tubarão é um bicho que o Marcelo gosta muito, ele tem boca grande. Caralho, velho, eu estou on fire hoje, tá louco.